started yet. The more they get you, the love you give. No more, mama, love you, lonely. No more, cakey, cakey, cakey, cakey. Cores do mar, festa do sol, vida fazer, todo sonho brilhar, ser feliz. No teu colo dormir, depois acordar, sendo seu colorido brinquedo. Cores do mar, festa do sol, vida a fazer, todo sonho brilhar, ser feliz. No teu colo dormir, depois acordar, sendo seu colorido brinquedo de papel machê. Dormir no seu colo, tomar a nascer, violeta e azul, outro ser, luz do querer, não vai desbotar, lilás, cor do mar, seda, cor de batom, arco-íris, crepom, nada vai desbotar, brinquedo. Vai desbotar o lilás, cor do mar, seda, cor de batom, arco-íris, crepom, nada vai desbotar, brinquedo de papel machê. Ai, ai, ai, ai, ai, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Obrigado, gente.